jambo. É fascinante até no olhar. Quando me lembro da Mato Grossense, meus olhos ficam querendo chorar. Bate, bate, coração, vai batendo sem cessar. Maltratando o peito amigo, já cansado de esperar. Bate, bate, coração, vai batendo sem cessar. Maltratando o peito amigo, já cansado de esperar. Não posso esquecer, não posso, não posso esquecer assim. Foi na sombra de um pé de cedro que ela jurou pra mim. Vai e volta cantando saudade, cancioneiro do meu coração. Em Coxim estarei te esperando para a festa da eterna união. Bate, bate, coração.